Cansado da vida, andando na trilha, falando pra todos que significa. A batida acelera a cada momento, eleva o meu nível de conhecimento. Entra, senta, fica à vontade, deite no divã pra saber da verdade. Formado na disciplina que cuida de vidas, liberto as mentes. A ferida, a marca deixada por todas as falhas, vai ser removida da forma mais prática. Preste atenção, não diga que não, as ondas sonoras farão a ação. Remove, faz a limpeza do corpo e espírito, deixa o paciente rejuvenescido. O rosto empolgado que conta a história, traz da memória momentos de glória. Conta pra mim que mal lhe aflige, o que te incomoda te deixa mais triste. Mantenha sempre a calma, sempre a calma, a calma, a calma, sempre a calma, sempre a calma. Mantenha, mantenha a calma, sempre a calma, sempre a calma, keep calm, cauteloso, yeah. Mantenha a calma. Eu vou, mas eu volto, o futuro é óbvio. Ontem já foi, o momento é transitório. Jardim aonde se esconde a rosa mais bela, motivo de inveja pra quem não tem ela. Pássaros migram de leste pra oeste, a vida continua, isso não é um teste. O que você busca na vida singela, obter sucesso onde nada te espera. O acomodado não quer a mudança, se sente à vontade na ignorância. Mantenha sempre a calma, sempre a calma, a calma, a calma, sempre a calma, sempre a calma. Mantenha, mantenha a calma, sempre a calma, sempre a calma, keep calm, cauteloso, mantenha a calma, sempre a calma. Sempre a calma, sempre a calma, sempre a calma.